That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Eu queria começar falando que eu tô vendo uma série. Acabei de ver uma série muito legal. Que já acabou há muito tempo. Mentira, muito tempo não, algumas semanas. Que é uma série de terror. Muito boa. Como chama? Chama Penny Dreadful. Já acabou Penny Dreadful? Acabou. Assim, aqui no Brasil não ainda, né? Nos Estados Unidos já acabou. São 8 episódios, eu já assisti os 8. E como é que é isso aí? Ele mistura lobisomem, vampiro, possessão, espírito. Caraca. É, que mais? Sei lá, tem uma caralhada de coisa lá, coisa do Egito, do demônio, um monte de coisa. E é com a Eva Green, sempre é bom assistir coisa com a Eva Green, né? Sempre ótimo. Eu ouvi falar que ela tem uma cena de uma relação sexual com o capeta. Sim, é tensa essa cena mesmo. Tipo, estilo exorcista, assim. Caraca. É, cara, é foda essa Mas cena. É nova essa série, então? É nova. A primeira temporada acabou agora. Na verdade, tá passando aqui no Brasil. Acho que na HBO tá passando. E já acabou um tempo lá. Mas eu gostei bastante da série por uma coisa que eu não vi há algum tempo já. É, eles falam muito bonito na série. Como assim, falar bonito? Falam um inglês clássico shakespeariano, sabe? Mas é de época? Inglês arcaico, é? Né? Ah. É de época. Eu não deixei isso claro, né? Era vitoriano, assim. Era isso. Aquele terror meio gótico, assim, que parece que talvez volta em moda, né? Vai voltar na moda, porque o próximo filme do Del Toro, o Crimson Peak... Na Montanha da Loucura, é. Não, é o Crimson Peak, é. O Crimson Peak, ele também se passa nessa época vitoriana de terror, assim, que é aquele terror gótico que ele gosta e que um monte de gente gosta. E vai ter o Tom Hiddleston nesse. E tem o Tom Hiddleston, exatamente. Exato, então já é um ator de teatro e tal. Sim. Então pra quem quiser assistir, cara, eu achei essa série muito legal. Tem Frankenstein também. Cara, mas tem tudo, série. Não dá uma confusão. Tem tudo, não? Tipo, quando eu olhei antes, tipo, eu falei, cara, vou misturar isso tudo, vai ser uma bosta, né? Vai ser tipo aquele filme da Liga Extraordinária, assim. É. Vai ser um lixo, mas não é. Mas eu pensei justamente na Liga, porque originalmente nos quadrinhos a Liga Extraordinária se passa na Inglaterra Vitoriana, uhum. É a época da formação da equipe. Hoje em dia as minisséries elas já avançaram muito no tempo, tem nos anos 60, 70, mas originalmente é naquela época e funciona bem, porque é a época de criação desses personagens. Tem o Dr. Jekyll, tem a Mary Shelley, tem... Exatamente assim, tipo, e eles vão... E você vai ver meio que a Liga se formando, só que não é a Liga de fato, né? São outros Caraca. Personagens que você vai ver se formando ali. Só que, tipo, não é aquela série mega explicadinha, como normalmente é, sabe? Ele vai deixando pra você várias pistas sobre o que vai ser o futuro. E o melhor de tudo, só tem 8 episódios. Eu detesto série que tem, tipo, 25 episódios. Cara, são só 8 episódios, é super possível de se assistir hoje. Sabe, eu não tenho tempo mais pra ficar assistindo uma série que tem 25 episódios. E dá medinho? Dá. Ah, mas 8 é pouco também. Tinha que achar um meio termo, né? Série de 16 episódios eu acho legal, assim. É, série tipo, de vai. 13, as séries da HBO tem 13 é um número ok, assim, é um número bom. É, então, até aí é bom, mas tipo, igual 24 horas, que eram 24 episódios. Acho que Lost eram 24 também, né? Também. É impossível, na boa. As da Netflix tem 13 também, eu acho. Eu acho um bom número isso aí. Eu consigo assistir, mas dá medinho, sim. Dá medinho. Dá pra assistir sozinho? Dá pra assistir sozinho, é tranquilo. Mas é engraçado, porque parece que essas séries que têm um arco dramático, elas estão cada vez mais buscando esse formato de menos episódios, né? Por exemplo, eu acho que Lost, se fosse feito hoje em dia, eu não sei se teria tudo aquilo de episódio. Não, e outra, é a grana que eles gastam também, né? É uma mega produção o negócio, tipo, vestimentas, figurinos mega bem produzidos e tal, efeitos especiais, maquiagem, blá blá blá blá. Atores famosos, Eva Green, o Josh Hartnett tá lá também. Então, assim, tem muita gente famosa, é muito dinheiro que você gasta. Não dá pra você ficar alongando, sabe? Você não sabe nem se vai ter sucesso, tipo, é a primeira temporada do negócio. Então, mas eu sou super a favor desse tipo de coisa. É tipo as minisséries da Globo, sabe? Eu acho as novelas, eu acho tudo uma bosta. Não todas, mas boa parte delas. Avenida Brasil era legal. Você não tá vendo a nova novela das 8? Porra, das essa novela 11? Horrorosa. Das 11? É, não, das 11 não, perdão. A outra lá, que tem a Bruna Marquezine. Não, essa tá acabando, vai acabar. Essa tá acabando, mas quando é quando esse Omelete é foi Pérez, pro ar, né? Já foi. É, já ah, não, não é Globo, desculpa, é Manuel Carlos. Caralho, que novela. As partes que eu assisti, que coisa zoada. Não, é horrível. Esse lance de ser a última Helena, eu acho que isso não... isso não vai colar. Eu acho que na próxima novela que ele fizer, ele vai juntar todas as Helenas, elas vão criar um Megazord helênico. Um Megazord da Helena que vai ali encontrar o Jesus Cristo, Cristo Redentor. Vera Fischer já foi Helena, não já foi? Já foi. Pô, ela poderia ser a líder. A Vera Fischer é o Tony Stark das Helenas, né? Olha aí, tipo, ela podia ser a líder das Helenas. Mas essa nova que estreou às 11 é muito boa, pena que passa muito tarde. Ah, mas então, é que tá, essas minisséries da Globo são os projetos especiais, não sei o quê e tal. Putz, são muito afetadas, meu. Ah, são. Pô, eu achei aquele que tinha Isis Valverde lá. Canto da Sereia ou Amores Roubados? Sereia, é. Canto da Sereia. Pô, achei legal. É legal, a história é legal. Achei bem produzido, achei bem filmado, os atores eram bons. Mas o lance é que, tipo, esses núcleos da Globo, tem sempre um cara lá que, se ele se acha o artista, que ele se acha o cineasta, fala, ah, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer, porque essa linha de produção que a gente tem aqui não permite você se manifestar artisticamente. Aí dá um projeto na mão do cara que ele, ó, pode fazer o que você quiser. Nossa, aí ele pira, aí ele faz o filtro do Instagram. Sereia era Instagram total. Mas o Rebu também. Sério? Rebu eu acho também. Até é um negócio tudo cor sépia lá, tipo, a cor da piscina, parece que tá todo mundo dentro da piscina. Aliás, parece... o cara morreu e ele tá na beira da piscina até agora. São não sei quantos capítulos. Pô, esse defunto não, aí vai é começar a cheirar essa já. Essa novela se passa inteira numa única festa. São 37 episódios. E é inteiro numa única festa e você só vê os flashbacks do como cada personagem foi parar ali e quem é esse cara que morreu, quem matou esse cara e assim vai. Você tá reclamando que o Lost tinha episódio demais? Tá aí, o J.J. Abrams influenciou essa novela, o Rebu, porque é só flashback e tudo se passa ali naquele mundo, pô, todo mundo preso. Pô, mas são 37, preso. Né? 37, beleza, são 37. Não, mas é praticamente o Lost, né? Porque tá todo mundo ali preso naquela casa, na festa, mas tem o Rebu um mistério. Mas o Rebu veio antes de Lost, né? Vamos lembrar que o Rebu é um remake, né? É um remake, exatamente. Quem será que imitou quem, hein? J.J. Abrams aí, ó. J.J. Abrams se inspirou no Rebu. Se inspirou no Rebu. Mas eu acho que eles deveriam colocar um filtro novo no Instagram chamado Rebu, em homenagem a essa novela. Porque ele é uma mistura de aquele Walden com o X-Pro, assim. É meio que o filtro que eu eles não, estão não usando. Eu não assisti ainda então, essa novela. É, então, mas é bonita, os atores são... Você já perdeu metade do negócio, porque são os mistérios, né? Poxa, eu vou ter que baixar no Torrent. Será que tem Torrent o Rebu lá? Torrent, vou colocar lá o Rebu. Deve spoilers ter uma comunidade é ótimo. Já. Sobre... Spoiler de novela é sensacional. Cara, o que eu acho né? incrível, assim, é que essa cultura do spoiler, ela não afeta a dona de casa, né? Porque a dona de casa, ela vai na banca, compra a revista ela e tá na manchete. Spoiler? A ela... manchete da revista diz, Laerte vai sofrer tiro. Então, a Bruna Marquezine vai se afogar na piscina, no capítulo final. Velho, tá na capa da revista. Imagina se tivesse uma revista Omelete e a gente pois botasse é. Na capa, assim. Luke Skywalker é filho de Darth Vader. Até pra esses meninos leite com pera, ver que as donas de casa são muito mais macha que esses moleques. É na verdade, né? A pessoa, as donas de casa, elas querem ver a cena, né, sendo executada, querem ver a atuação dos atores. Então, pra elas, tanto faz saber antes ou depois. Mas essa é a grande graça, elas tipo, essa é a graça do filme. Tipo, quando o cara me conta um spoiler do filme que eu não sei, aí, sei lá, tipo... Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha. Eu nem assisti ele ainda, o 2 ainda. E demorei muito tempo pra assistir um. Só que eu já sei tudo que acontece no filme. Sabe? Eu ainda quero assistir o filme. Tipo, a minha vontade não diminuiu nem aumentou porque eu descobri o que vai acontecer. Eu quero ver como é que aquilo foi executado, entendeu? Como é que as pessoas atuaram. Como é que o filme conta aquela história. Você saber o que vai acontecer, lógico que tem, sei lá, Game of Thrones, tem umas coisas que não é legal você saber antes, porque é tipo, muda a trajetória da história. Mas tem outras coisas que não faz diferença. Ah, descobri que tal personagem ali vai fazer assim, assim, assado. Poxa, caguei pra isso, entendeu? Não faz diferença. Spoiler, não faz diferença. Agora, você saber que o Laerte levou um tiro e ele pode morrer, é tipo cortar a cabeça do Ned Stark, entendeu? É um negócio tenso, Aliás, os argentinos se fuderam, né? Porque eles estão assistindo lá Avenida Brasil, aí durante os jogos da Argentina tinha umas faixas mostrando, né? Muito bom. O spoiler da Avenida Brasil. Quem era que... Como é que quem era? Quem matou o Max. A Carminha? Quem matou... Não. Quem matou o Max. É, quem matou o Max. Sensacional. Sensacional achei muito mesmo. Bom. Ah, Omelete Nights. Vamos lá, e-mail. Quem, como é que chama essa pessoa? Não sei, não peguei o nome, mas é um cara que tá falando de Tom e Jerry. Ah, sim, porque talvez a gente tenha... Seja referência ao bloco que a gente fez o Melha TV falando. Provavelmente. Dos alemães e ele diz o seguinte: no filme Supernova, um dos personagens, um médico, está gravando uma tese e faz a seguinte citação. Vou ler para vocês a citação que ele mandou aqui. Tom e Jerry, esta animosidade animada servia de catarse coletiva para as massas. Quando desenhos violentos foram banidos por lei no início do século XXI, os personagens animados, idealizados e aparentemente benignos, desatrelou uma malevolência humana e uma polaridade social reversa, foi inconscientemente. Um pouco confuso isso. Caramba. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que quando você não descarrega na TV, você descarrega na vida, né? Mais ou menos é isso. Aí ele conta o seguinte, apesar do filme ser um filme do ano 2000 e que por acaso Tom and Jerry foi banido nos Estados Unidos, cada vez menos os desenhos infantis, excluindo os japoneses, mostram menos personagens violentos ou cenas de violência cômica, como eram comuns em desenhos como Tom and Jerry, Pica-Pau e blá blá blá. Aí ele pergunta, será que essa tendência de caracterizar desenhos antigos como violentos demais ou politicamente incorretos está fazendo mal a essas gerações? Olha que reflexão profunda que esse homem quer falar. Porque cada vez mais querem colocar as pessoas em bolhas e as protegerem de tudo e o resultado são crianças e no futuro adolescentes cada vez mais frouxos e inseguros. Ou será que, como os personagens do filme diz, como o personagem do filme diz, essa variedade de personagens idealizados e benignos pode estar deixando as pessoas mais violentas? Jesus amado, que é bem complexo, né? É muito complexo. Eu não costumo ler muito os e-mails longos aqui, do Omelete, assim, que eu tenho preguiça, mas esse aqui eu achei interessante. Mas não tem nada a ver com os alemães, então, que a gente tinha achado que era. Exato. Enfim, o que eu queria responder aqui, que é muito cômodo para quem é mais velho hoje em dia, achar que os nossos desenhos antigamente eram mais legais, eram mais violentos, eram mais não sei o quê. Porque aí beleza, porque aí você culpa as novas gerações por tudo que tá de errado aí. Eu falo, ó, queria falar que os desenhos hoje em dia, alguns continuam sendo violentos como eram também antes. Também acho mesmo. E que, sabe, cada geração tem os seus desenhos foda e os seus desenhos de menina, entendeu? Antes tinha os ursinhos carinhosos e hoje tem aí, sei lá, tipo, a volta do Meu Pequeno Pônei. Enfim, do tem mesmo Lord jeito... Tem Lord da Aventura, tem... Vê, Padrinhos Mágicos é uma coisa muito escrota também, entendeu? Exato, tipo, você tinha o Pernalonga há muitos anos atrás e aí, tipo, nos anos 90 tinha Ren e Stimpy, que era ridículo, assim. Era um desenho não só pra crianças hiperativas e potencialmente psicopatas, mas também pra quem tomava drogas, assim. O Ren e Stimpy, e aí depois veio o Bob Esponja, que é derivado direto, assim. Todo o visual do Bob Esponja é tirado de Ren e Stimpy. E, pô, só e o essa tempo semana, de humor também, eu acho muito parecido. Tipo de humor, também. Pô, só essa semana eu vi um episódio aí de Apenas um Show, que é o episódio lá das salsichas canibais, não sei o quê, que tem um bicho lá que não é o passarinho, é o outro, que é um guaxinim. Que eles estão meio que acossados assim pelas salsichas canibais, aí ele joga mostarda em cima de uma delas e as salsichas começam a comer umas às outras. Uhum. E, pô, a salsicha come uma outra, entendeu? Tipo, você pega uma criança aí, tudo bem que esses desenhos não são pra menores e tal, mas você pega uma criança aí que assiste cartoon com 7 anos, 6 anos e vê um negócio desse, tem uma dose de violência ali que não tinha antigamente. Eu não sei o que esse cara tá falando, porque eu assisto cartoon todo dia a partir das 6h30 da tarde e eu só vejo absurdo. Então, sabe o que eu acho que é? E eu não sei, eu vejo um monte de desenho, ó, eu vejo Hora da Aventura, Apenas um Show, Titio Avô, O Incrível Mundo de Gumball, que eu fiquei chocada com O Incrível Mundo de Gumball. E o Mad. Uhum. E aí, enfim, passa todos meio que na sequência, assim, tal. Tem um Cine Cartoon no meio e depois volta lá pelas umas 10h30, 11 horas. Eu fico impressionada, eu jamais deixaria meu filho assistir esses desenhos. Sabe porque qual? Eu acho um absurdo o que eles mostram. Mas sabe qual eu é? Sei que é o tipo de desculpa, Thiago, não, mas não, eu sei que é o tipo de animação... Que a criança entende uma coisa e o adulto entende outra. Eu sei disso. Só que eu fico constrangida em ter um menor de idade do meu lado assistindo a esses programas junto comigo, entendeu? Eu acho que eu não conseguiria assistir com um menor do meu lado. Eu sei que ele ia pensar uma coisa e eu outra, mas é tão óbvio que aquilo que está passando é o que eu estou pensando, porque quem fez esse desenho foi um adulto e não uma criança, que eu falo... É pior que Tom e Jerry, entendeu? É pior que Papaléguas e o Coyote. É pior que Pica-Pau. Acho que isso é uma coisa, tipo... todo esse testamento aí, muito obrigado que o... Que o nosso amigo anônimo aí tal falou, não sei o nome mas... dele. Tipo, me passa muito que esse... Muita gente fala isso hoje achando que tá falando diferente. Ai, a minha época não sei o quê. Mas, na verdade, isso é o senso comum, entendeu? É. Hoje, você achar isso, você tá falando que é diferente, que você assistia... Sei lá, Cavaleiros do Zodíaco tinha muito sangue, Dragon Ball tinha muito sangue, Vaca e o Frango era bizarro, tipo, isso é o senso comum, por mais que você não queira. Como você tava falando, esses desenhos que você assiste no Cartoon, que você sabe que ele era, que é bizarro, é feito por um adulto e tal, é a mesma sensação que meu pai devia ter quando eu assistia uns desenhos bizarros em... Exatamente. Na década de 90 e 80. Então, tipo, é só... Eu e agora acho que... nós somos assim, então quer dizer que... É, acho que deu certo, tá tudo bem. Ou não, ou né? Não. Ou tá tudo bem, muito errado. Se você, não... pô, você pega um desenho do Pernalonga antigo e tal, você assiste numa boa, você não precisa pegar todas as referências, entendeu? É. Que, pô, o cara cita Wagner, o cara cita as óperas mais fodidas que tem. Todas, aí. Cara, ele ópera é uma coisa que eu aprendi por causa de Pernalonga. Tipo, eu ia procurar as coisas pra saber de ópera por causa de Pernalonga, então... Mas é aquilo, são pra pessoas que conseguem ver aquilo. Exato, a mesma coisa do Bob Esponja, aparece o Nosferatu no Bob Esponja. Então não é, isso aí é o senso comum, tenta escapar disso, sabe? Ah, isso. Na verdade é o senso comum que tipo nem corresponde à realidade, né? É, exato, mas é porque muita gente fala isso hoje, né? Uhum. Acho que às vezes é a falta de informação, você tem tanta informação na sua mão hoje, sabe? Tanta coisa pra você explorar, pra você saber que não é assim. Na verdade é uma comodidade, assim, porque o cara se furta a conhecer as coisas novas e falar, não, é isso, tipo... Ele não sabe, não conhece os desenhos, e aí você fala, não, é isso porque é a impressão que eu tenho, então deve ser verdade. E eu sempre achei Tom e Jerry chato. Putz, eu sempre gostei muito. Ah, eu gostava. Eu gostava porque eu adorava as músicas. Eu sempre tirava do Tom e Jerry, eu não... Nossa, eu gostava muito. Eu gostava das músicas tanto que eu podia ficar só escutando... Omelete Nights. Ó, e-mail do Matheus Rodrigues. Acabei de ver o trailer do filme... É Horns, é assim que fala? Horns. Não, é Horns. Só. Que tem o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, né? Não é ele? Sim. Se vocês não sabem da história, o que eu acho difícil, eu não sei, né? Mas o pessoal do Omelete sempre sabe, viu, Matheus? Basicamente, o cara acorda com chifres. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu sempre. E isso faz com que todas as pessoas que olhem pra ele falem a verdade sobre o que pensam. É baseado num livro e tal. O filho do Stephen King, não é isso? É. Se vocês acordassem com os mesmos chifres um dia, o que vocês acham que as pessoas falariam sobre vocês? Acho que elas já falam muita coisa sobre mim no Face, nos comentários do YouTube. Tipo, os chifres do Omelete são... Os chifres dos redatores do Omelete são... A sessão de comentários do Omelete, entendeu? E do Entendi. YouTube também. E do YouTube, do Twitter, YouTube, Facebook. Já tá ali, né? Já tá ali. Tudo que eles querem falar de mal tá lá, entendeu? É. Eu leio uma chifrada dessa por dia no YouTube, então... Sinceramente, ter um chifre na cabeça não ia ter muita diferença pra mim, não. Falou chifre tudo. É uma coisa que, se quem não tem, um dia vai ter, né, um dia vai gente? Ter, né? Essa é a grande verdade um vai da ter, vida, né? Né? Não tem muito o que dizer sobre isso. Eu não sei o que falariam. Já falam tanta coisa também... E reclamaram não... da sua voz de novo, Dani? Não. Não, né? Não, já, agora já... Porque eu não tô mais com rinite, né? Uhum. Passou. E aí, então, não falaram mais nada. Agora, no programa, a gente tá com vídeo, cara. E aí, eu não tô vendo. Tá com vídeo? Tá. Agora, streaming... É. Não, e o que você tá achando aí do vídeo agora? Tem a mesma sensação que tudo pode cara, acontecer eu igual acho... no rádio? Cara, eu tô achando, assim... É muito importante, eu sei... Mas eu acho que quebra um pouco da magia do rádio, porque a pessoa não presta atenção tanto na sua voz, ela quer ver sua cara falando e o que você tá fazendo no intervalo, por exemplo. Você fica um pouco engessado, assim, para não fazer nenhum gesto, nem nada muito obsceno, porque as câmeras estão ali ao vivo. E você tem uma preocupação com a imagem, mas que eu já desencanei, entendeu? Porque eu não quis ver o resultado final, porque eles gravaram lá para mostrar pra gente. Porque senão eu vou ficar encanada, porque eu tô com olheira, porque não passei rímel. Aí eu falei, meu, quer saber? É isso aí mesmo. Essa é a realidade, entendeu? Né? Essa é a realidade, foda-se. É isso aí. E aí eu tô nessa pegada. Então, como eu tô meio, tipo, desencanando, então pode falar o que quiser, na verdade, sobre a minha pessoa. Eu acho que eu não tô mais... Não tá mais ligando. Não tô mais ligando, não. Falando nesse negócio de chifre, cara, as primeiras fotos que eu vi do Daniel Radcliffe com esse chifre... Eu achei muito bizarro como é que o filme ia falar sobre isso. Mas peraí, eu não entendi uma coisa nesse filme. Por que chifre? Então, as pessoas não se assustam que tem uma pessoa que tá com chifre do então, lado dele? Então, pelo que eu entendi, o que acontece é o seguinte. Ele tem uma namorada e a namorada dele morre. E ele vira o principal suspeito... De ter matado. De ter matado a menina. E aí um dia ele acorda com um chifre na cabeça. É grande? É grande. É tipo, é grande, mas ele é meio pra trás, assim, sabe? Sim. Tipo, ele não é um chifrão pra cima. Não é pra cima, é pro lado. É daqueles torcidos, assim. É tipo torcido. Chifre de cabrito, cabrito, sei lá o que. Tá, qual, entendi desses bichos que bicho tá falando. Tipo búfalo, assim. É, tipo isso. Tá. E é meio bizarro, né? Mas é, ele sai na rua e beleza? Não, as pessoas começam a apontar pra ele e falar tudo que acha dele. Eu acho que o cara vai usar uma metáfora aí pra falar alguma coisa. É tipo mas aquele eu não filme livro do Jim Carrey, só que é ao contrário? Qual o filme do Jim Carrey? O Mentiroso. É, é o contrário, exato. Porque o Mentiroso, o Jim Carrey falava verdade, das pessoas. As pessoas que falam. Tá. Ah, nossa, eu então ainda não é não uma ideia nova, aí, né? Mas beleza. Omelete. Tem um e-mail aqui do Márcio. Márcio. Eu achei muito interessante esse e-mail, não tem nada de coisa nerd, mas eu achei tão maravilhoso que eu tenho que ler pra vocês. Ele começa assim, Márcio. Existe isso de rogar praga? Macumba e simpatias? E comprar paninhos ungidos por suor de apóstolos de igrejas para ter uma vida plena? Funciona? Márcio, funciona. Funciona? Claro que não, né, Romário? Ah, tá. Olha, eu não sei se funciona, mas eu não mexo com isso, não. Tinha uma macumba na esquina do omelete um dia aqui tinha e mesmo. Eu atravessei, entendeu? Nem passei. Queria te falar, não, mas eu tropecei umas 4 vezes no meio-fio quando aquela macumba tava lá. Pois se é, já é fazendo efeito essa macumba, só o fato de você tropeçar. E essa macumba, ela foi renovada, não sei se pode fazer isso, né? Tipo, renovação de macumba? É, a macumba tá lá e você vai lá e troca uns negócios da macumba, sei lá se é, vale tipo, isso. Parecia que a pessoa ia lá e meio que trocava o vidro que tava lá, sabe? É, mas tinha um perfume na macumba, foi por isso que eu pensei, porque, pô, esse perfume aí parece ser bom, né? Mas aí não vou mexer na macumba, né? Perfume de macumba é foda, aí tipo, você perfume, carrega a macumba é, com você. É, o perfume de macumba eu acho que pega. Se bem que tem um amigo meu que já comeu galinha de macumba. Que ele perdeu uma aposta. E teve que comer um pedaço da galinha da macumba. Mas como que ele comeu a galinha? Galinha não, tinha uma galinha, tiveram que achar uma macumba, demorou. Assim, não foi uma coisa tipo, ah, você perdeu, vai pagar agora. Aí tipo, a galinha que mataram lá na macumba. Mataram a galinha, tava na encruzilhada lá. Ele teve que pegar um pedaço e comer da galinha da macumba. Mas não crua. Não, a macumba. A galinha de macumba, ela tá pronta, ela é feita. Ah, é? É. Ah, não sabia, não sou. Vários mendigos comem galinha de macumba. Sério? Pinga da macumba. Come. Mas olha, eu acho que pros mendigos não deve ter feito. Não tem feito muito mal, não. Porque você vê uns mendigos aí que estão. Tem um mendigo do Pinto Grande, que nem o amigo do Érico lá, o mendigo. Mendigo não pega gripe, eles são. O mendigo não pega gripe. Não pega, você já viu um mendigo doente? Não. Tipo, de gripe, da cabeça sempre, mas. E tem o famoso mendigo gato aí, então acho que pode comer. Dá pra comer o frango de macumba de boa. Mas o. Ficar mexendo em macumba, sei lá, o perfume da macumba acho que não é bacana. Caralho, agora, pra uma macumba é praticamente você. Pô, você ganha seu dia, assim. Você come. Como assim? Você come, você tem bebida alcoólica e você tem um perfume. Exato. É tipo um esquenta pra balada. E se te faltar luz na sua casa, tem aí as velas as também velas. Que você pode levar. Caralho, eu acho que assim, hoje em dia você não consegue comer com menos de R$20. Você vai num self-service, você vê alguma coisa, você não gasta menos que isso. É muito difícil. É muito difícil. Com uma comida boa, você não gasta menos que isso. Se você consegue economizar comendo a galinha da macumba, você ganha uma graninha, você consegue porque guardar uma graninha. Porque o frango da macumba ele é feito com farofa, né? Tem farofa também? Tem farofa. Então, se você, ó, pensa aí, o quanto você vai gastar no supermercado? Você precisa comprar o frango, você tem que comprar a farinha de trigo ou de milho, você tem que comprar alguma coisa para fazer junto com a farinha, né? Ou a cebola, o azeite, alguma coisa assim, ovos. Só aí você vai gastar quase R$20, mais R$20. Exatamente. Então super compensa você comer as coisas da macumba. Pô, vamos fazer o esquenta da balada numa macumba. Eu já pisei numa macumba sem querer. Mas foi muito sem querer. E aí, por via das dúvidas, eu pedi desculpas. Porque, não sei. Eu também não acredito, mas vai que... Isso foi quando você tinha o quê? 8 anos? Não, sei lá, faz umas 3 semanas. Tudo bem que minha vida depois disso desgraçou. Mas eu também acho que fazer macumba também é uma coisa meio feia, né? Você ficar fazendo macumba... É feio fazer. Ué, mas é religião, não é? Não, cada mas um aí passou, a pessoa que faz, eu acho ela... feio. É. Você pode comprar, por exemplo, um boneco de vodu. Eu acho mais elegante que você acha mais elegante? Comprar um frango. Boneco de vodu, ele não agride nada, ele fica lá, você pode reaproveitá-lo. O frango não, você tem que comprar uns toda vez que você vai fazer uma macumba. Exato, entendeu? Senão você fica com esses negócios aí meia boca, né? Você vai renovar a macumba, não dá pra renovar, né? Tem que não fazer dá pra uma renovar, você tem que fazer, porque o santo não é qualquer santo, ele não vai aceitar qualquer porcaria. Exato. Ou você faz a macumba direito ou você não faz. Então, você vai gastar mais dinheiro fazendo macumba. Se você compra o boneco de vodu, você imprime o rosto da pessoa, você só coloca com durex no boneco e usa alfinetinhos. Uhum. Aí quando você vai mudar de pessoa, porque você já desgraçou a vida daquela, boneco. Você usa o mesmo boneco, você só troca a foto, você bota outra foto na carinha, usa os alfinetes. Então eu acho que é mais econômico e é mais elegante. Tipo, eu tenho um boneco de voodoo. É mais elegante que você falar que você é mais rico, né? Do que você falar que fez uma macumba, por exemplo. É uma, assim, é a minha opinião. Então outro dia eu fui na 25 de março e entrei... E tem os itens lá pra macumba, não? Muitos. É exatamente isso que eu ia falar. Entrei numa loja lá, tinha muitos santos. Eu não sabia que existia tanto santo assim. Pois é, tem santo pra caramba. Tem muito santo. Tem muito santo. E muita santa. E muitos bonecos de religião. E isso é do cristianismo, eu tô falando. Eu acho que eles eram do cristianismo. É muita santa. Santa Rita, Santa Fátima, Santa Mônica, Santa... Não sei... Caralho! Mas é que o Vaticano é muito malandro também, né? Tipo, tem aqueles caras que o político... O que, que o político sempre sabe fazer? Que é a especialidade de político, dar nome de rua. Dar nome de rua pra você agradar fulano. Pô, vou dar o nome da rua pro seu pai aí, vote em mim na próxima eleição. Ou então dar o nome de rua de militar, essas porra toda. O que, que o Vaticano faz? O Vaticano transforma em santo todo mundo, assim, entendeu? Tipo, qualquer coisa que acontece, ele vai lá e faz do cara um santo. É, não, canonizar é o que mais acontece, assim. O cara não tem trabalho nenhum, né? Ele chega lá, falou, qual foi o milagre que fez esse puto aí? Ele fez isso, isso e isso. Ele salvou o menino lá que era cego. Falou, ah, beleza, aí canoniza, aí vira o santo não sei o quê. Pois é, aí vira, sei lá, o Santo Pedro. Não sei se... São Pedro. São Pedro. Deve existir, sei lá. São Pedro existe, ele era apóstolo. É, não, deve ser um cara... São Pedro é aquele da chuva? Isso. Tá lá, São Pedro faz chover. Tá, são qualquer coisa. Não, não, não quero falar um nome de um santo. Mas sabe o que foi que eu fiquei pensando quando eu tava lá na loja? Falei, caralho, tipo, a igreja é a maior dona de merchandising do mundo, entendeu? Sim. É boneco pra caralho. É muito boneco, é muito boneco, é muito boneco. Acho que eles deveriam fazer, tipo, um Avengers? Ele deveria fazer. Santos. Ah, não só isso. Tinha que ter a linha de bonecos de Santos, né? Tinha, sabe aqueles toys? Ou então o Bobohead? É, Bobohead. Pô, eu teria um Bobohead do Judas, entendeu? Aí, então, Bobohead de Judas. Ia ser, cara... É legal isso. Já tem o Jesus Maneiro, que é aquele bicho lá, só que ele não é oficial, né? Não é oficial, é. Tem que rolar um, entendeu? Tem que... Eu fiquei impressionado. E são muito bem... tem uns que são muito macabros, né? Uhum. O rosto é muito sofrido, é muito... Se tivesse na minha casa, eu ia ter medo, assim. Mas tem de todos os tamanhos. Tem o tamanho de um dedo, tem o tamanho de uma mão, tem o tamanho de sua perna, tem o tamanho real. Cara, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, a igreja, desde muito tempo, ó, tá à frente da gente, ó. Ah, certeza. Fazendo merchandising. Pô, imagina São Jorge, que é o santo mais legal, o santo que todo mundo gosta. Se eu tivesse um boneco. Se tivesse um né? Street Fighter do Santos, o São Jorge seria o personagem favorito de todo mundo. Porque tem um dragão, né? Pô, ia ser tipo o Fatality, se fosse o Mortal ia Kombat. Ia ser, tipo, é o Optimus em cima do Grimlock. É o São Pedro, entendeu? Nossa. Porque ele tem uma lança, velho. Ele tem uma lança e ele anda no dragão, certo? Tem um outro também. Já começa por aí. Tem um outro que é Rock? São Rock? São Rock, pode ser. Eu acho que ele tem uma armadura também. É. Eu acho que ele A minha avó... Pô, ele podia ser São Rock. Você podia usar até um trocadilho infame do Rock, sabe? É. Tipo... Imagina se o The Rock faz um filme do São Rock. São Rock. São a minha Rock. Avó... We are Rock. Porra, ia ser foda. Minha falecida avó, Dona Mira... Virou Dona santa. Mira não virou... Poderia, Dona Mira, por enquanto. Coitada. Por enquanto. Deixa o Vaticano descobrir pra você ver. A Dona Mira inventava dois santos. Que quando eu era criança, eu achava que era de verdade, porque eu nunca prestei atenção. Mas depois que eu cresci, eu comecei a prestar atenção no que ela falava. E eu comecei a achar que aquilo era invenção. Tipo, ela inventou dois santos. E aí depois eu contei pra algumas pessoas, elas falaram, não, mas esses santos existem. Eu falei, gente, não é... Tipo, é mentira isso. Que ela uma vez falava assim pra mim. Tipo, ela tava fazendo alguma coisa, dava alguma coisa errada, ela fazia, ai, minha alma dos pelado. No singular mesmo. Alma dos pelado. E aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, aí hoje, depois de velha, eu falo, gente, alma dos pelado. Aí eu lembrei uma vez que eu perguntei pra ela, eu falei, vó, o que é esse santo da alma dos pelados? Ela falou, não, porque tem gente que morre pelado. E aí, então, é pra rezar pra alma dos pelados. E aí, pra mim, fez total sentido naquela época. Hoje não faz. Mas naquela época, eu falei, ok, tem gente que morre pelado. Ok, beleza. E aí ela falava que era Santa Catarina dos Anzóis Pereira. Pra mim era um nome isso, pô. É uma marca de anzóis? Então, aí depois de velha que eu fui ver que tem anzol na frase, no nome. Ah. Então eu acho que não é, tipo, uma santa. Eu acho que ela inventou. Ou é alguma coisa, sei lá, do interior, um anzol, entendeu? Que vem de Santa Catarina. É, não sei. Santa Catarina dos Anzóis Pereira. Você, ouvinte do Omelette Nights, se você conhece Alma dos Pelado, Despelador, e Santa Catarina dos Anzóis Pereira, mande um e-mail, omeletenights@omelete.com.br. Eu quero saber se minha avó, Dona Mira, estava falando a verdade. Ou se ela inventou dois santos. Porque se for assim, a gente pode inventar também. Olha só, pensando agora aqui nas almas penadas, já que a gente tá falando de gente que morre pelada, assim, não tem muita alma penada que aparece pelada, né? Mesmo as bichas do cinema japonês lá, que tá sempre com o cabelo molhado, não sei o quê, que morre afogado. Pô, vai morrer afogado assim na puta que pariu, né? Como morre afogado? E todo mundo usa o mesmo pijama, né? Mesmo pijama, mesmo cabelo, aquele cabelão, assim. Pô, porra, tradicional, caramba, né? Mas eu pensei, imagina aquele cara do metrô lá do Ghost, se ele fosse pelado. Imagina o cara correndo pelado no metrô. Pouco assustador, né? Acho que ia botar mais aí medo se, aí que... seria realmente assustador. Porque não é... Um fantasma já te atormentar já é uma coisa difícil. Agora, um fantasma pelado te atormentar... Mesmo porque... É muito pior, né? Quando vira encosto é difícil, né? Porque ele fica que nem de cavalinho nas suas costas. Ele deixa você corcunda e tal. Esse é o conceito do encosto. Imagina um fantasma desse pelado fazendo encosto em você, entendeu? E além de encostar, encarca ainda. Carcando em você pelado, não ninguém merece isso. Não. Eu também acho que é um pouco complicado. Dá pra fazer um filme sobre fantasmas pelados. Mas é por sabe? Isso que é importante, então, rezar aí pra alma dos pelados. Ah, Omelette Nights! Ó, tem um e-mail do Pedro Salles, que tem 21 anos, um e-mail curiosíssimo. Ele tem um problema. Ele tem no quarto dele 3 quadros grandes. Prestem atenção. Ai, não. Vocês vão precisar lembrar disso. É problema de matemática? Eu não sou bom. Não, não é. Não, ou é do Shiryu, do Seiya. Também não é. Calma, gente. Tá. E tem um pôster, um quadro do Elvis, um do Bob Dylan e um dos Rolling Stones. Até aí, ok. Ok, aceitável. Tá? Cânone. O problema é o seguinte. Quando eu, ele e minha namorada estamos na cama realizando o ato sublime do amor, percebo que ela fica olhando fixamente para os quadros e o sexo é sempre excelente. Entretanto... A gente recebeu um e-mail desse. Certa vez retirei os quadros e o sexo não foi a mesma coisa. Será que ela já não está tão interessada em mim? O que eu faço? Será que o problema, então, dessa, tipo, o tesão da menina são os quadros? Será que o quadro existe uma força, assim, exerce uma força sobrenatural no órgão genital dessa mulher? Para que ela conclua o ato de forma excelente, o que acontece? Olha, Pedro, eu não sei se você sabe. É um mistério. Eu não sei se você sabe, mas o Elvis Presley, ele tem o diabo no corpo. Sempre teve, né? Nos anos 50, todos os Estados Unidos viviam preocupados, especialmente os pais de família, os pais de meninas jovens, ficavam preocupados com os perigos do Elvis Presley, porque ele rebolava e as meninas entravam em comoção, elas tinham orgasmos múltiplos espontâneos. Então... Assim, é difícil falar, né? Eu não sei se a sua namorada gosta especialmente dele ou do Dylan, que eu não acho o Dylan atraente. Puta merda, né? O Dylan e, tipo, o Mick Jagger... Mas o Elvis tem um histórico, né? Ele tem um histórico aí de fazer as mulheres gozarem. Eu acho que aconteceu o seguinte. Esse cara não limpava o quarto direito, nem os quadros. Quando ele tirou os quadros, tá, deve tá marca na parede... Aí ela ficou puta. Daquele retângulo. Ela deve estar transando com o cara, olhou para aquela parede toda encebada e falou, esse cara é um porco que não limpa a casa direito. E o que, que eu tô fazendo com esse cara? Que se esse cara não limpa o quarto, imagina como é que ele limpa o resto. E aí ela deu uma brochada. E aí ela só, tipo, meio que cumpriu a função, entendeu? Nossa, acho que essa é a resposta que fez mais sentido de toda a história do Omelette. Exato. Porque não tem outra explicação, gente. Porque ela vai ficar afim do Elvis? Vai ficar afim do Mick Jagger? Quem que fica afim do Mick Jagger? Ninguém, né? Ninguém fica afim do Mick Jagger. Só fazem filho. Bob Dylan, se fosse o filho do Bob Dylan, o Jacob. Olha, que eu acho possível. Eu até entendo, mas o resto, eu acho que essa parede tá cagada. Eu acho tá verossímil. Suja. Eu acho possível, verossímil, acreditável, que ela está apaixonada pelo Elvis. Agora, essa sua explicação, ela faz sentido também. Porque às vezes desconcentra mesmo, gente. Às vezes tem alguma coisa muito bizarra na sua frente. Caralho. Ou que você acha muito bizarro. E aí dá uma desconcentrada. Às vezes ela viu o buraco da parede, foi feito lá com uma broca X, uma furadeira Y. E ela viu um cupim de cimento. Pode ser que ela tenha toque. Pode ser que ela tenha toque. Ele tirou os quadros, mas ele não resolveu o que vai fazer com... com o parafuso, ou então lá tem o buraco da broca, entendeu? O buraco é, lá exatamente. Ela ficou reparando naquilo. Que pra quem tem toque, é uma coisa horrível você mudar as coisas de lugar. É uma coisa horrível. Quando você já está acostumado. E aí ela fica super imaginando o buraco na parede e a bucha entrando. Ela já imagina a bucha dele entrando nela e aí, caramba, aí o toque já dominou, entendeu? E aí, e desconcentra, desconcentra, já era. Então, eu se fosse você, amigo, olha essa parede, passa ali uma esponjinha com detergente, dá uma limpada, fecha o buraco ali com aquela coisinha, como é que chama aquilo que fecha massa o buraco? Corrida. Massa corrida. Né, dá uma pintada também e vê se melhora, porque às vezes ela pode chegar e falar, nossa, ele arrumou, e aí ela dá um ânimo, entendeu? Uhum. Dá um ânimo e fala, não, olha só, ele é um cara dedicado. E aí, caso contrário, meu bem, volta o quadro pra parede e seja o que Deus quiser. Omelete Nights. Tem um e-mail aqui também curioso, da Júlia. Ela mandou um e-mail tão sem sentido que eu acho importante ler. Júlia tem 22 anos e é de São Paulo. Olha que dilema! É um dilema que essa mulher tá vivendo, gente. Tô sendo irônica, tá? Os amigos homens dela sempre disseram pra ela que ela chama a atenção porque ela tem uns atributos físicos favoráveis. Peituda. Bunduda. Ela é alta. Diz que é uma mulher alta. Puta merda. Puta tá merda, tudo mano. Errado. Calma, gente, calma. Ela não fala aqui se ela é peituda e tal. Ah, só tá, peraí, vou ler o e-mail, presta atenção. Diz que ela chama atenção pelos atributos físicos. Só que ela acha que esses atributos só deram problemas pra ela, até hoje. Ela descreve aqui. Tenho 1,76 de altura, falo 4 idiomas e sou nerd. Só que eu tenho 2 problemas, ela fala. Eu sempre saio ou com caras altos e bonitos, mas que tem um QI de ostra, ou com caras nerds como eu, mas que são baixinhos. O problema é tão grave, mas tão grave, que um dia eu saí com um cara e ele viu a tatuagem que eu tenho de uma... É Tardes que chama? Tardes. Isso. Que tem uma Tardes na panturrilha e ele perguntou se a cabine de telefone de Londres não deveria ser vermelha. Nossa. Com toda a paciência do mundo, tentei explicar pra ele que não é. O cara não tem obrigação nenhuma de saber o que é Doctor Who. O que ele tava achando e expliquei que era Doctor Who, blá, blá, blá. Então ele me disse que parecia ser ridículo e que eu deveria remover e fazer uma vermelha no lugar. Sério, ela continua. Quando eu saio com um cara que compartilha os meus gostos nerds, ele é sempre 5 ou 10 centímetros menor que eu. Tenho 2 perguntas, então. Ela manda aqui. Como é que ela chama? Júlia. O que fazer? Já cansei dos homens bonitos, porém ocos. E dos que não se encaixam no padrão métrico aceitável. Padrão métrico é que ela tem 1,76, né? Porra, métrico aceitável. Eu me senti muito mal agora, mas tudo bem. Mas tudo bem. Então essa é uma pergunta, né? O que ela faz, né? Já que ela tem esse dilema de vida. E a segunda é que ela tem uma queda pelo Hessel. Quer saber a sua altura, Hessel? Oh, pena que o Érico não tá aqui, porque ele representaria os nanicos nessa discussão. O Érico, do alto do seu 1,55m, ele saberia responder, porque... Agora, se ela tem 1,76m, desculpa, ela vai continuar sendo alta para sempre, a não ser que ela raspe o... Corte um pedaço da canela. Corte o tornozelo, corte um pedaço da canela. É. Tem que viver, né? Tem que viver. Eu acho que assim... Olha, eu vou defender a minha classe aí dos 1,70, que... Não vejo problema nenhum em ser... Na verdade, como eu sou baixo... Você não é baixo. Sou baixo. Ué, se ela tem 1,76m... Não, pra Júlia você é baixo. É, então, tipo... Mas, Júlia, são 5 centímetros, 6 centímetros. Caralho, 5 centímetros, entendeu? Eu entendo que, assim, pra quem não tem nada, 2 centímetros é pau, entendeu? Já tem esse ditado, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Com certeza. Agora, pra quem tem 1,70... 5 centímetros não é nada. Pois é, filho. Pô, Júlia, não anda de salto, meu. Anda de rasteirinha, de sapatilha. Ah, andar de salto tá de sacanagem também, né? Não, vai que ela gosta de andar de salto, gente. Ah, tá. Então, beleza. Então, tem que realmente ficar com o cara de 1,90. Agora, só falando, ninguém tem a obrigação de saber o que é o Dr. Who, entendeu? Então, mas aí, se o cara falar, não, isso é ridículo... É, mas ele foi um babaca, né? Ele foi um babaca, então agora você tá certo. E, não é? Olha, existem muitas vantagens de você ter um cara mais baixo aí. Você pode fazer o famoso waterboating. Que é... Né? Vocês não precisam aí regular a altura, vocês só enfiam a cabeça do cara no meio dos seus peitos e seja feliz, entendeu? Com certeza. Há muitas maneiras de ser feliz com pessoas de outros tamanhos. Na cama e tipo tudo mais, não é que se faça tanta diferença assim também, né? É, porque na horizontal todo mundo é do mesmo tamanho. Exatamente. Eu acho, Júlia, que você tá fazendo tempestade em copo d'água. É. Porque, por exemplo, se você tem 1,76, não dá pra gente reduzir isso. Você pode não aumentar. Então, quer dizer, você não vai usar salto, ok? Ok. Então, você não vai usar salto. Você vai usar um tênis, uma sapatilha, uma botinha sem salto, enfim. Vai por isso. Se você não quer mais pegar os caras bonitos, altos e ocos, como ela descreveu aqui, que só tem anta, não pega. Porque chega uma fase na vida que você não quer mais pegar os caras idiotas, entendeu? Por mais que eles sejam bonitos. Você não quer mais pegar. Você tem preguiça... te desanima, te brocha, você fala, ah, não, não consigo conversar com esse cara, não quero sair com ele. Então, eu entendo muito bem. Se bem que Júlia é nova, tem 22. Então, teoricamente, estava na fase ainda de pegar uns caras bonitos com cara de anta, tipo um Caio Castro, assim, que é uma ostra, mas é gostoso. Mas eu entendo o que a Júlia está passando. Então, Júlia, te sobrou, é uma coisa que você tem que se conformar com a realidade. Te sobrou os mais baixos que você, porém interessantes. Então vamos arrumar alternativas. Mas ela tá ela é muito jovem, ela tem que procurar... Um hobbit, tipo uma mistura de hobbit com não, anão. Não, a gente tá falando assim, padrão Júlia de altura. Tipo, caralho, mesmo assim. Júlia, o tem resto pensar, eu já Thiago, falou. Que sua situação vai piorar muito em breve, porque além de baixinho você tá ficando careca. Então as pessoas vão ver pois que você é, tá ficando cara, careca. Tipo... Elas vão ver mesmo, entendeu? Nossa senhora. Então, Júlia, é o seguinte, você pode fazer o quê? O que o resto eu falou, como é que chama o negócio das tetas? Eu nem falei, mas waterboating. É, você pode, já facilita isso... É. O que mais que você pode fazer que já tá na altura? Você pode apoiar pode o seu... pode procurar em outros lugares também. Talvez ela esteja procurando nos lugares errados, sei lá. Sei lá, vai você pode apoiar o cotovelo quando você tá cansado? Você pode apoiar o cotovelo exatamente. No, o Thiago deu uma boa dica aqui. Você pode frequentar parques. Se você for de São Paulo, tem cara que joga basquete todo dia lá. Procure aí jogadores de basquete. Eles costumam ser altos. Ih, ah, os baixinhos são legais, Julia. Eu acho. É que pra mim todo mundo tem o mesmo... É alto, tipo... Porque eu tenho 1,60, então pra mim todo mundo é alto. Então eu não sei o que Júlia está passando, mas eu sou solidária a ela. Mande e-mail, Júlia. Nunca um anão ficou afim de você, não? Um anão? É, um anão, sei lá. Eu não conheço um anão pra ele ficar afim. Você não conhece um anão? Você não conhece um anão? Vou te apresentar um anão, então. Vai me apresentar um anão. Uma dica aí pra Júlia. Se ela se relacionasse com o Érico, por exemplo, daria pra ela passar na frente de fila, porque você tá com criança de colo. Criança, é, lógico. Você poderia, se você fosse assaltar um banco, ele poderia passar pelo duto de ventilação. Além do que você tem lugar especial, porque o Érico já tá com cabelo branco, ele parece muito mais velho, você pode sentar em lugar especial pra idoso. Tipo, muito melhor. Pagar é de graça no metrô. Exato. E outra coisa, uma coisa muito boa que eu vi nessa Copa do Mundo, você pode ser acompanhante de idoso. Uhum. Acompanhante de idoso tem os melhores lugares em todos os eventos. Pode sentar em ônibus, nossa, que dá lugar, né? Melhor coisa que tem. E além do mais, você fica com uma ótima imagem pra sociedade. Entendeu? Tipo, nossa, você é aquela pessoa que tá fazendo cuida. Um favor, né? É, você tá fazendo seu dever cívico e tal. Achei, tá uma ótima oportunidade. Omelete. Eu lembro que eu contei aqui no Omelete Nights que eu sonhei com o Tony Ramos. Sim, verdade. E eu entrevistei o Tony Ramos segunda-feira. Mentira. Você então, falou pra ele? Eu fiquei com vergonha. Ah, Dani. Então eu acho que foi meio que uma premonição. É. Mas eu falei pra ele que eu amo ele. Ele falou, nossa, que bom ouvir que alguém me ama às 10 da manhã de uma segunda-feira. Aí eu quase comecei a chorar. Tô muito emotiva essa semana. Nossa, você é tipo um mutante, Dani. Juro por Deus, eu sonhei com o Tony Ramos e aí... Eu entrevistei o Tony Ramos e falei que eu amo o Tony Ramos pra ele. Eu quase fiz a minha piada, mas do Tony Ramos, porque eu tenho uma piada do Tony Ramos. Qual é a piada do Tony Ramos? Mas eu fiquei com muita vergonha, fiquei com medo de acabar com a minha carreira. Então conta só pros ouvintes aí do Omelete Nights a sua piada do Tony Ramos. Vamos encerrar esse Omelete Nights aí com essa sua piada. A minha piada do Tony Ramos que eu não tive coragem. Na verdade, eu tava com coragem de contar, mas os meus colegas de trabalho não permitiram. Porque é uma piada muito ruim. Só eu acho graça. É assim. Qual é a igreja? Se você chega aqui assim e diz que a sua piada é muito ruim antes de contar a piada, aí, putz, aí você sabe, você acaba com a sua piada. Você acha que eu acabo com a piada? Você não pode falar que ela é ruim. Mas eu quero meio que preparar o terreno, porque às vezes você pode achar que é muito engraçado. Não, mas não pode. Tipo, é manual de contar a piada. Você não pode falar que sua piada é ruim. Tá, então essa piada é boa. Não, essa é a melhor piada. Essa é a melhor piada do mundo. Piada é a seguinte. Qual é o nome da igreja do Tony Ramos? Igreja Pentecostal. Ai, gente, é boa, vai. Não é boa, né? É uma merda. A sua piada, ela é bem intencionada, mas é uma piada muito rebuscada. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.